Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. A melhor forma de passar as suas noites de quinta-feira é ouvindo a Antena Web. A partir das 10 da noite, tem início Noite Entre Todos. Um programa com muita música, algumas rubricas e, claro, a companhia de Joana Santos. Bom dia, este é o Antena News. Portugal vai pedir indemnização à União Europeia. A informação foi hoje dada numa declaração à TSF pelo Ministro da Agricultura, António Serrano. Na base, os pepinos. Os agricultores portugueses foram prejudicados pelas notícias que davam conta de pepinos contaminados, motivo de um surto de mortes na Alemanha, sobretudo. Recentemente veio a descobrir-se que, afinal, os pepinos nada têm a ver com esses falecimentos. E, seguindo os passos do governo espanhol, o governo português e o ministro da Agricultura vão pedir a indemnização à União Europeia pelos danos causados. Anti e pró-Gaddafi. Na Líbia, todos cometeram crimes de guerra. Esta é a conclusão de um relatório de uma comissão na ONU, da ONU, aliás, presente na Líbia. O uso excessivo da força, assassínios extrajudiciais, violações sexuais. São apenas alguns dos pontos que levam a ONU a acusar ambas as partes de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Todavia, ressalva mais por parte de Muammar Gaddafi. Os confrontos na Líbia começaram em fevereiro. Na altura, já tinha caído a ditadura egípcia e tunisina. Mas, ora na Síria, ora na Líbia, o cenário foi diferente. As revoltas foram brutalmente reprimidas e nem a incursão militar da NATO parece estar a dar frutos na Líbia. Já perderam a vida entre 10 a 15 mil pessoas. Google foi atacado por China. A notícia foi publicada hoje. O sistema de e-mail da gigante norte-americana foi ontem e noutros dias, que a Google não divulgou, atacado. Os sistemas de segurança foram tentados, foram violados, mas não há a confirmação de que os dados tenham sido efetivamente capturados. A senha de e-mail, bem como o login, terão sido enviados por um sistema de envio de e-mails falsos. Este envio de e-mails falsos era feito com o nome de pessoas que aparentemente estão ligadas a estes visados. A conta do e-mail aberto, o software permite um acesso temporário à conta do utilizador, o que permite a captura de e-mail e de password. A Google confirma que o ataque veio da China, especifica a região e diz também que os principais visados foram entidades e pessoas importantes norte-americanas. Apesar de a Google não ter acusado o governo chinês, o mesmo já se adiantou a ilibar-se de responsabilidades. Abre hoje oficialmente o terceiro canal da Rádio Antena Web. Em best.radioantenaweb.info, o ouvinte poderá agora ficar a conhecer a programação que, a partir de 20 de junho, passará a fazer parte dos seus dias. Um público mais jovem é o alvo da nossa estação com este terceiro canal. Tops, novidades e outros tantos programas, alguns deles de cariz mais cultural para a juventude. É o nosso novo desafio neste terceiro canal da Rádio Antena Web. À parte deste canal, há outras tantas novidades que poderão ser consultadas na nossa página oficial www.radioantenaweb.info. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação esportiva tem início às 8 da noite em mais um Desporto Antena.